Na 28, na 28 mesmo. Confirma, Salvador? Afirmo. Portugal 022, contact Recife Center, on frequency 126.85. 126.85, é Portugal 022, tá bem. Tá. Aguarde um instante para o início do novo SNEC. Nós iremos mudar a pista para 1-0. Apenas estamos esperando o aeronave pousar na 28. Aí assim que a mesma pousar, puxa o senhor na 04. Aguarde um instante. O CNM é 201. É 201, centro, guarda. Mantenha a saída, o CNM é 259, da Eulia da Mótiva. A pena está livre nas restrições de 2.500 pés, seguindo a carta, mantendo por até 2.000 e curvando à direita, após 2.000 pés. O CNM é 259. Com curva à direita. 59, obrigado. 050, 3258. Oi, Salvador, boa noite. Chegou no 236, próxima ponte espera da 28. 236, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Alinha e mantém na 28, bom, na 236. Não, na escuta? 6201 na escuta. Então, apenas para informar que após a decolagem da 10, curvará à direita. A primeira curva será à direita, apenas livre da restrição de 2.500 pés, mantendo apenas até 2.000, curvando à direita. Saída da El, Lida e Lula. Decola da pista 10, após 2.000, curva à direita, da Euleda e Lua Mil, né? 201. Afirmativo, apenas aguarde para início do prospecto. Não, autorização. Sim, autorizado o ingresso, reporta o Niane pronto, braço também. Mantenha a posição, será preterido devido à aeronave já alinhando na pista auxiliar com prioridade. Afirmativo, não se escuta. Avitação, vento 190 graus, 0629, autorizada a decolagem 17. Romeu Bravo, Itotango, decolado aos 3-0, na proa da saída coral, chama o controle 120 desse noite. 108, Bravo, Itotango. Olha, Bravo, Itotango. boa noite, voo 645, ponto espera da 22 por 11. Gente, voo na 645, mantenha ponto espera, boa noite. Mantém. Segunda 236, após decolagem, mantém prota 2500 pés, vento 200 graus, 08 nós, autorizada a decolagem 28. Autorizada a decolagem da 28, após decolagem, eu mantenho prota até 2500, voo 1236. Luna 236, decolada às 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, o voo 1236, mal balanço. Luna 645, autorizado, alinhar e manter cabeceira 28. Ali mantém 28, 645. Só fecha, Rita. Foi para o César 363, deixando para 2500, e parte final do 36. Eu vou dar 63, em vez de 2000, vai descer 2300, é isso? 2500? 2500, tá sim. Ah, tá bom, tá descendo. Mandou agora no 236, 1500, na bomba, mostrou aqui. Bom, no 236, contato radar, contato nível 370, perfil bomba. 370, perfil bomba, quando possível, por onde fronti, com o 236. Recebe o Bravo Detalho. Para afirmativo, 7000 FBS, Salvador, cruzando nível 055, Bravo Detalho. Pode ir embora, código, o Golão 266? Usado o código, 236. Código, Golão 266. 5, após decolagem, restrito ao nível 050, desconsiderando a restrição de manter pro até 2500. Restrito 050, sem risco. Considerando a restauração do 645. No 645, restrito nível 050, autorizado a decolar pista 28, vento 190 graus, 09 nós. Poder decolar com o 645. Será o taxa 3, o 6201. Obrigado, obrigado, coordenar aqui, obrigado. Eu dou esse globo na escuta? Afirmo, 7, está autorizado iniciar o pushback e ir pro táxi. Câmara para o táxi, 69. 08, uma boa noite, com o V4 5105.000. 18.50. 18.50, Xander Torre, indo da noite, 95. 95. Controle Salvador, boa noite, com o 645, da 1300, restrito ao 050. Tome 645, contato radar, suba agora restrito para o nível 090, se tiver condições, voe direto Leda. Direto Leda, restrito ao 090, com o 645. Eu já se encontra a 7 milhas na final. Gráfico, minha 29. A pergunta é só pra gente girar um dos motores e não ficar com dois, então tem não. Beijo. Tome 236, chama Centro Recife, na frequência 126.85. 2685, gol, 1236, boa noite. Boa noite. Tome 645, suba agora restrito ao nível de voo 190, motivo é tráfego 12 horas, extensão 2 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzou 120 em ascensão, é o Papa Alfa e Antônio. 190, vou me levar suficiente. Taxi até outra vez, 06, 6259. É o através do 06, 6259. Para ingresso na Índia, só 1219. Chave ingresso na Índia, 211-3858. Perfeito, está ligado a sessão do vídeo, voo 380. A sessão 380, ligo, voo 67. 169, agora o Zé. Tenemos 06, agora está para início do táxi. Padrão, Tenemos 06. Salvador, uma boa noite, tá 3858. 3858, táxi via Índia para o portão 01. Bahia para o 01-3258. Cené 6201, após a aeronave da TAM parquear no 01, prossegue o táxi de Engine Alpha no ponto de espera da 10, chame torre 1-1895, QNH 1017. 74, Índia, observando a aeronave da TAM, 2-5-601. Cené 6259, segue a aeronave da companhia, via Índia e Alpha no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 1017. Estou no 645, chame o centro Recife, na frequência 95, décima 1. 95, 1, boa noite. Boa noite. É o 3197 pro Galeão, aguarde cópia. Espera, dá um no zero, só toma de pronto. Cristiane 201, boa. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Boa noite, alinha decola, pista 10, 6201. Cristiane 6259, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha 1-97, me escuta? Informação curso agora é Delta. Escuta, é assim que ouviu, nós chamamos para cópia, 3197. Cené 6259, autorizado alinhar e manter o cabeceiro no zero. Cené 6201, decolar 245, controle 120, décima 8. 308, 6201. Controle, Oceané 6201. Cené 6201, contato radar, vou para o nível 360, após 2000, vou em luta. 360, após 2000, Leda, 6201. 2259, vento 190 graus, 07 nós, autorizado decolagem pista 17. Decolagem 8629. Zona 97, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saído da El, Leda e Rumi. Via apenas número 857, moço. O controle Salvador opera 120 decima 8 e o transponder 5464. Autorizado nível 360 para Galeão, decolagem da 10, saída da El, Leda e Rumi, até 98.5, né? 1208, controle, 5464, transponde, tá 3197. Então 3197, cotejamento está correto, são prontos, pushback, funcionamento. Está pronto, pushback da 3197. 3197, está autorizado, chama os táxis. Autorizado, portão 3139. Câmbio 259, contato radar, flotaram nível 360, saída da El. 360, manda El 6259. Da Proj Mônica por 6289. Está esperando o seu consenso. Guarda 6289. Qual o meu bravo do portão? Professor, bravo do portão. Agora 5,3 milhas no oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle LES na frequência 120 décima 1. 120, 120. Cessna 6201, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 251, 6201. Meu nome é 8, boa noite, acionando identificação, autorizada a chegada a mais, desça para o nível 050. Autorizada a chegada a mais, desça para o 050, bom, no 168. Santos, Otan 3197, 224, após 3 horas e 20, alterna Campinas. 3197, Santos 0 via Índia, no ponto de férias da pista 10, chame torre 1895, registro 017. 17, Santos Otan via Índia, ponto de férias 10295, Santos 3197, boa noite. Último voo. Torreta 3197, boa noite, quanto espera, Bruno? 1997, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 3197. Gol 968, cancelada seus decais de alto curso, deixa para 2.000 pés. Agência na 097, autorizada final e LS, reporte estabilizado. 1017, 2.000 pés, para estabilizar o LS, 1.000. Livre das restrições. Decolada 58, controle 120, destino 8, morro. Controle 208, boa noite, está 397. Controle Salvador, boa noite, está 397, mil pés, da El. Controle 97, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por Atleta. Prontos de lida, pode manter 360, 397, obrigado. controle Salvador, voo no 168, estabilizando ILS. É, o 168 completo, final chama Torre, 1895. 1895, uma boa noite. São 3197, chama o centro Recife, 1251 e ao término 13395. Está passando o dia Serra com preencher dado. 1168. Boa noite, autorizado pouso, pista 190, vento 180 graus, 07 nós. Leori pouso, pista 10, voo no 168. Novembro, boa noite, mantém condições visuais da Vista 017, direto para o Capão, reparto para a descida. Reparto descida. Você para 1500 pés da Vista 017, Capatão Gueto de Lula Verde. Sono 68, sono 909, direita 1219. Direita 219. Salvador, boa noite. 168 da Gol, livro a pista, instruções. 1968, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 07, empate 1, boa noite. Alfa Juliette, no 07, empate 1, 168, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 705, reporta Delta. Gol 705, boa noite, prestando identificação. Autorizado, chegada Delta, desça para 4.000 pés, aí chama 018. Estimativo Golf 140, desce 040, 1018, Gol 705. Capatão Gol, Kilo 90, forma ajuste agora 1018. 1018, no ajuste 90. Capitão Loco, Lula 90. Confira, senhor. Time Vanil a bordo? Não, comandante Jair. Danilo tá com cheiro. Ah, então tá bom. Valeu. Até o Eco de Luma Velha, Sana Torre, 1895. 2895, Salvador. 2895, boa noite, Eco de Luma Velha. Eco de Luma Velha, boa noite, dá presente, a final da 17, reporte na curta, baixado, travado. É, vai aprovar na curta da 17, reporte na baixada, travado, novembro. Eco Zulu November, ajuste no 08, vento para cheque, 180 graus, 08 nós. Tá bom, 0 graus, 08.